Azul 4062, Sol Oslo 1, olhe pra andar direita, Sol 121, decimal 9, boa noite. Romeu Juliette, Romeu, boa noite, prossiga. Gente, a intenção é prosseguir decolagem da pista 17, o nível pré-aprovado 400, Juliette, Romeu. Gente, só um instante, cópia, prepara a saída, Árvore Alefa aguardando. Paulo, boa noite, Azul 4062, usando sua escuta. Azul 4062, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, 4062. Papa Romeu, Juliette, Sierra, Romeu, pronto, cópia. Autorizado Brasília, nível 400, decola da 17 com curva direita após a decolagem no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Upper Zulu 17 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5473 no transponder. Sierra Romeu, correto, no pátio 4, reporta pronto para, corrigindo, para acionamento, táxi de decolagem, vai chamar a torre em 1, 1, 8, decimal 9, 5, ajuste 1013, bom voo. Sierra 3152, está visual, que era a base nacional, está no ponto 0, pronto. Então 3152, aguarda a passagem do tráfego nacional, após ali mantém. Após o tráfego ali mantém, 3152. Salvador, boa noite, 896, da Gol, baixou, travou, visual, passou, marcador externo. Gol 896, livre pouso, vento 100 graus, 08 mais. Uma centena com 89, livre pouso, Gol 896. Salvador, Gol 17, 14, 7 da formação Bravo, autorização Aracaju. Gol 1714, informação Charlie agora. Aracaju, autorizado nível 230. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Fuca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 120.8 e aciona 5515 no transponder. Gente, autorizado para Aracaju na nível de voo 230, decola da pista 10 com primeira curva à esquerda na saída Puca, Jamo, após Aracaju. Controle 1208 e 5515 no transponder, gol 1714. Gol 1714, correto, confirma o portão? Portão 5, senhora. Gente, no 5, chama pronto para o estacionamento. Vai chamar quando pronto, puxa acionamento 1714. Salvador, gol 1896. Gol 1896, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, portão 4, 896. Juliette, Sierra Romeo, livre táxi, chame no ponto de espera da Taxi Oscar. São 3152, livre decolagem, vento 1 a 00 graus, 08 nós. Livre decolagem 1 a 0, 3152. São 3891, boa noite, chegada Bonf, desça para nível de voo 050, ajuste no 093. Tempo e fim de chegada, são 3891. Confirma nosso número de Bonf. Número 2 na aproximação. Sierra Romeo, a linha decola, pistão no 7, vento 1 no 00 graus, 08 nós. São 3152, decolou 1 no 9, controle 1 no 20, decimal 8, bom dia. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, são 3152, decolado pistão da Puca. São 3152, contato radar, subir mantenha 330, sai da Puca. 330 da Puca, 3152. 5344, boa noite, chegada Mari, desça para nível de voo 050. Trip 5344 para final do procedimento LS, curva esquerda, proa 050, reposto estabilizado. Juliette, Sierra, Romeu, decola os 21 no controle 120, decimal 8. Uma boa noite. Dois, confirma com a frequência? 120, decimal 8. 8, Juliette, Sierra, Romeu. Controle Salvador, Papa Romeo, Juliette, Serra Romeo. Papa Romeo, Juliette, Serra Romeo, contato radar, saída árvore Elefa, submantenha 400. Sessão 400, Juliette, Serra Romeo. 3891, reduz a velocidade para 2309. Redução 230 para 2291. Então, 3170, boa noite. A senhora identificação, chegada a Mari, desce para nível de voo 060. Trip 5344, curva direita, proa 055. Direita 055, direita 4. Trip 5344, desça para 2 mil pés, não, 012, autorizado final do procedimento LS, após estabilizado. Agora estabilizado, pode interceptar o externo, daqui da presente do ponto externo direto, agora a visão. Mantenha a proa 055, após estabilizado. 3891, desça para 3.000 pés, ajuste 9092. 9092, desce 3.000, liberado 4.000, perdão? Livre da restrição, desça para 3.000 pés. Papá Romeu Juliette, Serra Romeu, chame Centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 126.0, 128.8, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, tá 3152. Eu sigo. Pode chamar o Centro Recife? Aguarde transferência, tá 3152. Guarda. TAM 3891, reduz a velocidade para 1909. Ok, reduz para 199 a 3891. Autorizado, vai chamar para o comando de paro do táxi, 1714. TAM 3891, mantém o perfil de chegada número 2 na aproximação. Ok, número 2 agora nessa outra nave do lado oposto, né? TAM 3891, no tráfego que o precede ECO 190, passando o nível de voo 060 para 2.000 pés, passando a posição ITAP, na chegada à margem. Ok, estamos observando o tráfego desde a entrada dele no terminal. TAM 3152, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. TAM 3891, vetoração para sequenciamento, mantenha presente PRO, limitado pelo localizador. Ok, senhorita, mantenha presente PRO, limite agora localizador 3891, 3.000 pés. TAM 3891, no para final do procedimento LS, curva esquerda para o 155, reporte estabilizado. Desça para 2.000 pés, permanece o ajuste. Esquerda 155, 2.000 pés, reporte estabilizado, 3.000. Here we are, the position of the tank, we are now ready for push and start. Europa 084, ready to copy. Go ahead. cleared to Lima Echo Mike Delta flight level 370. Runway takeoff runway 10 and left turn after takeoff. Puka departure after Zipa transition to intercept via Upper Zulu 10 until Natal, November Tango Lima after following your flight plan route. Salvador departure frequency 120.8 and scope 5503. To destination Madrid, level 370, after takeoff, left Puka, Zipar, Upper Zulu 10 to Natal. Frequency will be 128, decimal 0, squad 5503, Europa 084. Europa 084, read back correct, clear startup and push gate 10, report ready for taxi. Yeah, to push and start with the following contact, Europa 084. Salvador, gol 17, 14 para o táxi, com 139 a bordo, 1h52, alterna Recife. Gol 1714, táxi via parte principal, wind alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 18.95, ajuste 10, 2, um bom voo. Sente pátio Índia Alfa, ponto de espera da 10, 18.95.012, boa noite, obrigado, 1714. Zero, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizado final do procedimento LS, reposto estabilizado. Zero, pés, no 0 livre. Vai dando pista de esquerda, no perfil da saída Puka, transição Caju, onde intercepta a Perisque 58 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5524 no transponder. Conforme nível 350, Upper Whisky 58 para Marcel aprovado, primeira curva à esquerda, cumpre a Puka Caju. 208 ao controle, 5524 é o código transponder. Gol 1994. Gol 1994 correto, portão 3, chama pronto, pushback, acionamento. 994. Portugal 0-4, go ahead. Portugal 0-4, stand 1-1, we need to maintain travel to Lisboa. Final level 390, level 330, are ready to copy and ready in 10. Portugal 0-4, okay, stand by to copy tally information, okay? I will check your flight plan. Copy, we are standing by, Portugal 0-4. Solo Salvador com 1896. Gol no 896, informação em curso a Charlie para João Pessoa, nível 370. Pronto, cópia. Pronto. Autorizado João Pessoa, nível 370, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Puka, transição Caju, onde intercepta pelo Whisky 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5526 no transponder. Autorizado 370, João Pessoa, saída Puka, Caju, pode interceptar pelo Whisky 58. Gol no 896, correto, portão 4, chama pronto para o pushback, acionamento. Bora. O trip 5344, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. 7, Alfa Kilo, está atento ao sinalizador, trip 5344. Então, 3170, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1295, 3170. Portugal 024, WEG to copy. Affirm, Portugal 024. Cleared to Lisboa, flight level 390, runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, UCA, departure, after ZIPAR transition to intercept Upper Zulu 10 until Natal, after following your flight plan route. Salvador, departure frequency 120.8 and SCOC 5533. I'm going to go to Fokker to Lisboa, flight level 390, runway 10, after departure left turn, Fokker departure, ZIPAR transition, then the pursuit 10 until Natal, and then flight plan route, copy departure frequency 120.8, this is called 5533, approach 024. Portugal 024, read back correct, gate 11, report ready for setup and pushing. Okay, this area. Ground, we're up at 023, confirm we are here to push and start. Affirmative, clear to start up and push, report ready for taxi, Europa 084. Roger, start in pushback, Europa 083. Okay. Salvador, boa noite, 3170, baixo travado, vamos dar um pouco. 08, nós. Confirme, estou reportando 3170. Autorizado, ponto, pista no zero, vento 1 no 00 grau, 08, nós. Repouso no zero, está 3170. Fogo 1714, visual com tráfego na final. Fim ativo da visual com tráfego na final, gol 1714. Após passagem do tráfego, ali mantendo zero, gol no 714. Após passagem do tráfego, ali mantém a pista, o gol 1714. Então 3891, agilizando na medida do possível, Juliette 08 ao portão. Juliette 08, tranquilo. Follow, TAN 3170, Lisona 5. TAN 3170, táxi via Alfa e reportante a táxi Juliette para ingresso. Alfa, reportante a Juliette, TAN 3170. Gol 7 ou 4.